Good evening. Boa noite. Amen. You may be seated. Podem se sentar. I thank you for praying for my family. Agradeço a vocês por orarem pela minha família. I have a beautiful wife. Eu tenho uma bela esposa. Her name is Jennifer. O nome dela é Jennifer. She's my best friend. Ela é minha melhor amiga. And she's amazing. Ela é fantástica. And we have three children. E a gente tem três filhos. We have a 15-year-old. Her name is Sydney. Nós temos uma filha de 15 anos de idade. O nome dela é Sydney. She's a worship leader. Ela é uma líder de louvor. She's very talented. Ela é muito talentosa. Of course, this is the father talking. Claro, é o pai falando. But I still think she's talented. Mas eu ainda acho sim que ela é talentosa. She's beautiful. Ela é linda. We came as a family to Brazil last July. Em julho do ano passado, a gente veio para o Brasil em família, veio todo mundo. And the family was in the meeting with me. E a família. They were with me in the meeting. Eles estavam comigo num culto. And I was introducing them. E aí eu estava apresentando eles para o pessoal. I said, now this is my daughter, she's 15. Eu falei, ó, essa aqui é minha filha, ela tem 15 anos. All you boys, keep your eyes off of her. Então, tipo, garotos, tirem os olhos dela. And the whole room went. E todo mundo, hã? So then I have another daughter. She is 12. E eu tenho uma outra filha. Ela tem 12 anos. Her name is Chloe. O nome dela é Chloe. And she wants to be a businesswoman. Ela quer ser uma mulher de negócios. So she already has her first business. Ela já tem o primeiro negócio dela. She makes little pins that you put onto your shirt or your jacket. Ela faz buttons, sabe? De colocar na roupa, na jaqueta. And she sold about 3,000 of them. Ela já vendeu 3,000 buttons. So she's looking at the Harvard website. That's the school she wants to go to. E ela já está fuçando lá no site da Harvard University, que é para onde ela quer ir para estudar. So I'm praying for a financial miracle. Então eu estou orando para por um milagre financeiro, né? And then I have a third child. His name is Elijah. E finalmente eu tenho um terceiro filho cujo nome é Elias, Elijah. He's all boy. Ele é menino de tudo. His favorite thing is to wear shorts and no shirt, no shoes. A coisa mais legal para ele é vestir short e não vestir camisa e nem calçar sapato. And just run up and down the neighborhood with all the boys. E simplesmente ficar correndo o dia inteiro pela vizinhança junto com os outros garotos. He plays football and basketball. American football or soccer? Soccer. Ele joga futebol de verdade e basquetebol. But he loves Jesus. Mas ele ama Jesus. It's my favorite thing. Essa é a coisa que eu mais gosto nele. I'm very, very grateful. Eu sou muito grato. My three children love Jesus. Porque os meus três filhos amam a Jesus. And that's the most important thing to me. E sério, essa é a coisa mais importante para mim. I might speak to lots of people. Eu posso falar para um montão de gente. But if my children do not love Jesus. Mas se os meus filhos não amarem a Jesus. I, as a father, I feel like I will have fallen short. Eu, como pai, vou sentir que eu falhei na minha missão. So today I'm very grateful that my kids love Jesus. Então, hoje eu posso me alegrar porque os meus filhos amam a Cristo. So today is a very important day for me. Hoje é um dia muito importante para mim. It is a very important day for the ministry I'm a part of. É um dia muito importante para o ministério do qual eu faço parte. 13 years ago today. 13 anos atrás, comemorando hoje, há 13 anos atrás, 13 years ago today, we started our prayer meeting. Nesse dia, há 13 anos atrás, nós demos início a uma reunião de oração. So my friends are back in Kansas City, where I'm from, celebrating our anniversary. Então, os meus amigos estão lá em Kansas City, de onde eu venho, celebrando essa data especial. On May 7th, 1999, we started with 13 hours a day of worship and prayer. Em 7 de maio de 1999, nós começamos uma jornada de 13 horas por dia de oração. So 13 years ago we started. 13 anos. 13. Então, há 13 anos atrás nós começamos essa jornada de 13 horas de oração por dia. And then that September we went 24 hours a day. E aí, em setembro daquele ano de 1999, nós pulamos para 24 horas de oração. We started in a small little room. A gente começou aí numa sala pequena. That had about 200 chairs in it. Nessa sala cabia aí 200 cadeiras. And now today we are in a room with about 700 chairs. E hoje a gente já está numa sala onde tem 700 cadeiras. We have 13 different worship teams. Nós temos 13 equipes de louvor diferentes. So every 2 hours the worship team will change. Então a cada 2 horas a equipe de louvor muda. And we will go from intercession to worship, what we call worship with the word. E aí a gente passa da intercessão para o louvor, uma adoração que nós chamamos de adoração com palavra. So what I love is that tonight when we're all sleeping there will be 200 young adults in a prayer room. Então o que vai ser legal, o que eu gosto muito, é que quando eu estiver dormindo hoje, na madrugada, vai haver 200 adultos orando e adorando ao Senhor naquela sala. They'll be worshiping the Lord. Eles vão estar adorando ao Senhor. And then they'll have a cry for revival in the nation. E vai surgir, como sempre, um grito, um clamor por reavivamento, por avivamento nas nações. So I'm excited to be here tonight on our anniversary. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje à noite nessa data que é o nosso aniversário. And I'm asking the Lord that a seed will be dropped into the heart of Brazil. E eu tenho pedido ao Senhor que uma semente seja plantada no coração do Brasil. Into the heart of the church in Belo Horizonte. No coração da igreja em Belo Horizonte. That you would become his house of prayer. Para que você se torne a casa dele de oração. Jesus prophesied. He said, "I call you my house of prayer." Jesus profetizou. Ele disse, "Eu vos chamo de minha casa de oração." From heaven's perspective, we are his house and we communicate in prayer. Da perspectiva do céu, nós somos a casa de Deus e nós nos comunicamos com ele em oração. And one of the things that the Lord is going to awaken before Jesus returns is a praying church. E uma das coisas que o Senhor vai suscitar antes da vinda do Senhor é uma igreja de oração. Prayer will be at the heart of the end time church. A oração vai ser uma parte integrante da igreja do fim dos tempos. A culture of prayer will be established at the center of the church. Vai ser estabelecida uma cultura de oração no centro da igreja. Islam today has a culture of prayer. O Islã hoje tem uma cultura de oração. When we think of Islam, we know that they pray. Quando a gente pensa no Islã, nós sabemos que os caras oram. I wonder if Islam would say that we have a culture of prayer. Eu me pergunto, será que os muçulmanos, quando pensam em nós, vem à sua mente uma cultura de oração? I'm not sure today. Eu não tenho certeza disso. But I do know we will have a culture of prayer. Mas eu sei que nós vamos ter uma cultura de oração. The Holy Spirit is awakening the church to her identity. O Espírito Santo está despertando a igreja para a sua identidade. I want to tell you a little bit of our story. Eu quero contar para vocês um pedacinho da nossa história. A gentleman by the name of Mike Bickle is our director. Um senhor chamado Mike Bickle é o nosso diretor. He was living in a city called St. Louis. Ele vivia numa cidade chamada St. Louis. And the Lord called him back to where he was, the city he was born in, Kansas City. Mas o Senhor o chamou de volta para a cidade na qual ele nasceu, Kansas City. I'm calling you back to there to start a church. O Senhor disse a ele, eu tô te chamando de volta para essa cidade para você começar uma igreja ali. So he moves back to Kansas City and the Lord tells him call a 21 day fast. Daí ele se muda de volta para Kansas City e o Senhor fala, eu quero que você faça um jejum de 21 dias. And he wants you to invite the whole church of the city to come. Daí ele foi, ele percorreu as igrejas da cidade e convocou todas as igrejas para participar desse jejum. And he says, that's kind of arrogant. I'm a new pastor and you want me to call the whole church? E o Mike pensou, meu, isso é meio arrogante. Eu sou um novo pastor na cidade e o senhor quer que eu vá e chame os demais pastores para jejuar junto comigo? So the Lord said yes. Aí o Senhor disse, é isso mesmo. And confirmed it in amazing ways. E confirmou esse negócio de maneiras fantásticas. So he started a 21 day fast from 6 a.m. till midnight every day. Então ele começou um jejum de 21 dias, de 6 horas da manhã até a meia-noite todo dia. About 1,000 people showed up every day. Todo dia, mais ou menos 1,000 pessoas apareceram. And they were gathered for revival. Esses caras se reuniram clamando por avivamento. They were looking on day 22 for revival to break in. Eles estavam esperando que o dia 22, ou seja, um dia depois do jejum, chegasse para que o avivamento acontecesse. So back then they did not have any worship in the prayer meeting. Naquela época, eles ainda não tinham nenhum louvor, nenhuma música durante as orações, a reunião de oração. One person on a microphone. Uma pessoa na oração ficava lá. So halfway through, Mike is privately praying a verse in his heart. Então na metade do jejum, o Mike está secretamente orando um verso no seu coração. I want you to turn to Psalm chapter 27, verse 4. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 27, verso 4. He's praying this cry of the heart of King David. Ele está orando esse clamor que saiu originalmente do coração do rei Davi. Now, Psalm 27 was written when David was an older man. O Salmo 27 foi escrito quando Davi já era um homem, um senhor de idade. Some theologians say that he was being chased by Absalom. Não, um senhor de idade, ele era um pouco mais velho. Alguns intérpretes dizem que esse salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Absalão. In verse 4, he says, "One thing have I desired of the Lord." No verso 4, nós lemos: "Uma coisa pedi ao Senhor." That will I seek. É isso o que eu procuro. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. And to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. So Mike is privately praying this verse. Daí, em secreto, o Mike está orando esse verso no seu coração. He's saying, God, I want to behold your beauty. Ele falou: Senhor, eu quero ver a tua beleza. I want to study, I want to see you, I want to peer into the mystery of who you are. Eu quero permanecer, eu quero estar, eu quero ver, eu quero contemplar quem o Senhor é. So the next day, a prophetic gentleman comes to him. No dia seguinte, um senhor muito usado profeticamente por Deus, and he says, the Lord says yes to your question. Chega para o Mike e fala assim: o Senhor diz sim ao teu pedido. And he says, well, what's my question? E aí o Mike fala: mas qual que é o meu pedido? He said, if I tell you the verse that you were praying yesterday, will you listen to what I have to say? Aí o moço falou assim: se eu te disser o verso que você estava orando no seu coração ontem, você vai acreditar no que eu tenho a dizer? Mike says, okay. Aí o Mike diz: uhum. He said, you were praying Psalm 27, verse 4. Aquele senhor diz: você, Mike, estava orando o Salmo 27, verso 4. And I want you to know that the Lord says yes to your cry. E eu quero que você saiba que o Senhor diz sim ao teu clamor. He's going to establish day and night prayer in the spirit of the tabernacle of David. Ele vai estabelecer uma oração de 24 horas por dia no espírito do tabernáculo de Davi. At first, this was not good news. No começo, isso não eram boas notícias. More prayer? Mais oração? He was wanting revival on day 22. Ele queria que o avivamento acontecesse no final do jejum. The Lord said no. Aí o Senhor disse: I'm calling you to establish day and night prayer. Eu estou te chamando para estabelecer oração dia e noite. But it's going to be in the spirit that David had in his tabernacle. Mas vai acontecer no espírito que Davi tinha no seu tabernáculo. The emphasis is going to be on the knowledge of God growing in the human heart. A ênfase vai ser para que o conhecimento do Senhor cresça no coração humano. So the first man that established day and night prayer, what was his vision? Então, o primeiro cara que estabeleceu aí essa coisa de oração 24 horas por dia, qual que era a visão dele? King David, he took the wealth of the nation and he hired singers and musicians. Foi o rei Davi. Ele pegou a riqueza das nações e contratou cantores e músicos. And he told them, study the knowledge of God. E ele lhes disse, estudem o conhecimento de Deus. I want you to study God. Eu quero que vocês estudem a Deus. And then you sing back to God what he tells you about himself. E eu quero que vocês cantem de volta para Deus aquilo que Deus diz a vocês a respeito dele mesmo. So when you read the Psalms that these singers and musicians wrote. Então quando você lê os salmos que os cantores e os musicistas escreveram, they give you descriptions of God. Esses salmos dão a você descrições a respeito de Deus. Do you know where they got those from? Do you know where they got those descriptions from? Você tem ideia de onde eles receberam essas descrições? God showed himself to these ones. Deus se mostrou para aqueles caras. They went, oh, he's majestic. Meu Deus, ele é majestoso. There's justice in the foundation of our God. Existe justiça na própria fundação do nosso Deus. You see, these descriptions that these singers had came from revelation of the knowledge of God. Perceba, essas revelações que esses músicos tiveram vieram da própria essência revelada de Deus. And the Lord said to Mike, day and night prayer in the same spirit that David cultivated. E Deus disse ao Mike, eu quero oração 24 horas por dia no mesmo espírito que Davi tinha. So for 16 years they had 3 prayer meetings a day. Então, ao longo de 16 anos, eles tiveram 3 reuniões de oração por dia. 6 a.m., noon and midnight. 6 da manhã, meio-dia e meia-noite. Mike, he changed his whole schedule. O Mike mudou a vida, a agenda dele todinha. He went home in the afternoon to be with his family. Ele ia para casa à tarde para ficar com a sua família. And he would go back in at 7 o'clock at night. E voltava pro templo às 7 da noite. And then in May 1999, the Lord said, "Now I want you to start 13 hours a day." E aí, em 7 de maio de 1999, o Senhor disse: "Agora eu quero 13 horas de oração por dia." So we started with a small group of people. Daí a gente começou com um grupo pequeno de pessoas. We put an emphasis on singers and worship leaders. A nossa ênfase era colocada sobre os cantores e os musicistas. We came up with a model of prayer where the worship leaders lead in the prayer meetings. A gente criou um modelo no qual os líderes de louvor e adoração lideravam as reuniões de oração. We put the Bible at the center of the prayer meetings. A gente colocava a Bíblia como o centro da reunião de oração. And we figured out how intercessors and worship leaders can work together. E a gente descobriu como é que intercessores e líderes de louvor podem trabalhar juntos. If you're a leader, you know that's a miracle. Se você é um líder, você sabe que esse negócio é um milagre. And now we have around 800 people on staff. E agora, hoje, nós temos aí 800 pessoas trabalhando nesse ministério. And out of that we have a university and training and all sorts of things. E fora isso, nós temos uma universidade de treinamento cristão com um monte de coisas lá. We have a Sunday meeting, we have ministry to the poor. Nós temos aí cultos aos domingos, a gente tem ministério aos pobres. Evangelism. A gente tem evangelismo. But all of it comes out of the place of prayer. Mas tudo isso emerge, brota do lugar de oração. And so what I want to now speak to you about is the individual's journey into a life of prayer. Então, o que eu quero falar para vocês agora tem a ver com a jornada individual rumo a uma vida de oração. Because we have a corporate group praying together. Porque a gente tem um grupo que está no núcleo, no centro desse negócio de orar juntos. But every one of us have gone on a journey to now stay in the place of prayer. Mas cada um de nós passou por uma jornada para agora estar nesse lugar de oração. So my main occupation is an intercessory missionary. Então, a minha principal ocupação, a coisa que eu faço da vida, é ser um missionário intercessor. So I work 50 hours a week at home. Eu em casa trabalho 50 horas por semana. And 24 of those hours I'm in the prayer room. E 24 dessas 50 horas eu estou na sala de oração. That's half of my schedule is in the prayer room. Ou seja, metade do meu tempo é investido na sala de oração. And that's all of our staff. That's what they do. E todo mundo que está trabalhando integralmente no ministério é isso que faz. Investe seu tempo desse jeito. But I want to now bring this down to you. Mas eu quero trazer esse negócio para a sua realidade. Most of you are not called to do what I do. A maioria de vocês não é chamado para fazer aquilo que eu faço. But every one of you are invited into a life of prayer. Mas cada um de vocês está convidado para uma vida de oração. I want you to turn to Matthew chapter 6. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6 is at the center of the Sermon on the Mount. Mateus capítulo 6 está no centro, é o âmago do Sermão da Montanha. Now the Sermon on the Mount Jesus gave for every Christian. O Sermão da Montanha foi dado por Jesus a todos os cristãos. It is Christianity 101. É tipo leis básicas do cristianismo. This is an invitation not only to leaders, but to everybody in the body of Christ. Essa é uma convocação não somente aos líderes, mas a todo mundo no corpo de Cristo. And at the very center of this sermon, Jesus talks to us about prayer. E bem no centro, no meio desse sermão, Jesus fala para nós sobre oração. Chapter 6, verse 5. Capítulo 6, verso 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. And on the corners of the street, that they may be seen by men. E nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Assuredly, I say to you, they have their reward. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Now it was a part of the temple life that they would daily go to the temple to pray. Essa é uma parte da vida no templo. Um determinado horário, todo mundo ia para o templo para poder orar. He said, "Now listen, don't walk into the temple. Get up in front of everyone and pray this religious prayer." Jesus está dizendo, olha, não chega lá no templo, vai na frente de todo mundo, se apresenta para todo mundo ver e entra nesse negócio de oração religiosa. He said, "That is your reward." Ele disse, se você fizer isso, essa é a sua recompensa. He says, "People going, oh my goodness, isn't they, aren't they spiritual? That is the reward they get." As pessoas vão te olhar e vão falar, caramba, como esse cara é religioso. Pois é, essa é a recompensa que você vai ter. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your father who is in the secret place. Mas quando você orar, verso 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. And your father who sees in the secret place will reward you openly. Então seu pai que vê em secreto o recompensará, e nessa versão diz, o recompensará abertamente. He says, "I want every one of you to have a life that only you and the Father know about." Ele diz, eu quero que cada um de vocês tenha uma vida que somente você e o Pai saibam a respeito. He says to the father and the business person. Ele diz que ele diz pro, entre o pai e o homem de negócios. To the mother at home. Entre o pai e a mãe, a dona de casa. To the university student. E pro universitário. He goes, everyone is invited into a secret life with the father. Jesus está dizendo, todos vocês estão convidados ou convocados para uma vida em segredo com o pai. And if you do this, e se você fizer isso, you will have an open reward over your life. Você vai ter uma recompensa aberta sobre a sua vida. Another way of saying that, uma outra maneira de dizer isso, you will have divine leadership over your life. É, você terá liderança divina sobre a sua vida. Let me give you a picture of what that looks like. Deixe-me te dar um exemplo do que isso, de mais ou menos como é que isso funciona. Minas Gerais. Let's say that you work in a mine. Digamos que você trabalha numa mina aqui em Minas. I'm learning Portuguese. É, eu estou aprendendo português, né? Okay? You go to the churrascaria. Você vai para lá. Para churrascaria. And you go and you go to pay your bill. E aí você vai lá pagar a conta da churrascaria. and you drop your business card. De repente, você deixa cair o seu cartão de visitas. And the person behind you goes to pick it up. Aí a pessoa atrás de você na fila se abaixa e pega o seu cartão de visitas. Ah, you're in gold mine. Oh, uau, você trabalha com minas de ouro? I need to have coffee with you. Eu preciso, a gente precisa se encontrar, precisamos tomar um café juntos. And 1 hour later, you sign a 10 million reais contract. E aí, uma hora mais tarde, você assina um contrato de 10 milhões de reais. You see, that's called an open reward over your life. Isso aí é chamado de uma recompensa, um buraco no céu, uma recompensa aberta sobre você. For 5 years, you've been a person of prayer in the secret place with the Father. Por 5 anos, você viveu uma vida de oração em segredo com o Pai. And then the divine leadership of God supernaturally leads you. E de repente, depois desse tempo, uma liderança divina absolutamente sobrenatural entra e toma o controle da sua vida. Jesus is saying, don't worry about looking religious before man. Jesus está dizendo, olha, não se preocupem em serem reconhecidos como religiosos diante dos homens. He says, you have the Genesis One God. Ele diz, vocês pertencem ao Deus de Gênesis capítulo 1. And his eyes are upon you. E os olhos desse Deus de Gênesis 1 estão sobre você. And you have the invitation to go in and talk with the Father. E você tem um convite permanente de entrar e conversar com esse Deus que é o seu Pai. Angels don't even have that privilege. Nem os anjos têm esse privilégio. But you do. Mas você tem. To develop a history with God the Father. Desenvolver uma história com Deus o Pai. And Jesus says, this is for every believer. E Jesus está dizendo, isso é para todo crente. A life of communion with the Father. É uma vida de comunhão com o Pai. A life of prayer that brings forth fruit that will remain and last. Uma vida de oração que dá fruto e um fruto que vai permanecer. Let's turn to John chapter 15. Vira comigo, ou vai comigo até João capítulo 15. We're going to hit the same theme from a different perspective. Nós vamos analisar a mesma coisa de uma perspectiva diferente. Jesus is having his last conversation with his disciples. Aqui Jesus está tendo a sua última conversa com os discípulos. He's talking to his disciples right before he goes to the cross. Ele está conversando com seus discípulos um pouco antes dele ir para a cruz. And if you have nothing to do and you're looking to read the Bible, read John 14, 15 and 16 and 17. E se você não tiver nada para fazer e der na sua cabeça de ler a Bíblia, por favor, leia João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. They're amazing chapters. São capítulos fabulosos. And in John chapter 15, e em João capítulo 15, he's told them already he's going to leave. Ele já disse para os discípulos que ele vai embora. And he's saying, here's how I am going to give you the leadership of my church. Aí ele diz para eles, eis aqui como eu vou entregar a vocês a liderança da minha igreja. Now you have to remember, these are like 22-year-olds. Você precisa lembrar que esses caras que estão seguindo Jesus têm mais ou menos 22 anos. They're young men. São jovens todos. And he says, the future of my church, I'm leaving it to you. Jesus diz então para esses caras, o futuro da minha igreja eu estou deixando nas mãos de vocês. And then he tells them how he's going to do it. Daí ele conta para eles como que isso vai funcionar. Verse 1. I am the true vine and my father is the vine dresser. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. He's telling them, listen, there's going to be some hard times ahead. Ele está dizendo para eles o seguinte, olha, fique esperto, vão aparecer, vão vir tempos difíceis. And then verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. E no verso 3 ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. And now he says this, abide in me and I in you. E aí ele diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I am him bears much fruit, for without me you can do nothing. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. So he creates a picture to help the disciples understand the power of abiding in prayer. Então Jesus cria para o pessoal uma imagem que os ajude a entender o que é uma vida de permanência em oração. He said, if you take a branch and you put it over here. Ele diz: se você arranca um galho da videira e coloca no chão, and the vine is over here. E se a videira permanece aqui, he said, you can put sun on that branch. Ele diz: você pode deixar a luz do sol incidir sobre aquele galho. Você pode colocar água. Do whatever you want. Você pode fazer o que você quiser. Nothing is going to come of that. Nada vai brotar daquele galho. And then he says, without me. Daí ele diz: sem you can mim, do nothing. Vocês não podem fazer nada. And he tried to create a picture in their mind. Ele tenta então criar uma imagem na cabeça dos discípulos. You must be connected to me. Vocês precisam estar conectados em mim. For as a vine, it has nutrients that is going to feed you. Porque do jeito, aliás, assim como a videira, eu tenho nutrientes que vão nutrir vocês. Life is going to flow from me to you. Vida vai fluir de mim para vocês. And he goes, we must abide together. Por isso, nós precisamos permanecer juntos. And as we abide, e à medida em que vocês estão em mim, you will experience life and grace and power. Vocês vão experimentar graça, poder, power. Esqueci. Graça e poder. Verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and withered. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. And they gather them and they throw them into the fire and they are burned. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. He says, if you and I are abiding together, you will begin to think like I do. Ele está dizendo, se você e eu permanecermos ligados um ao outro, vocês vão começar a pensar como eu penso. He said, you will look at a body full of cancer. Vocês vão tipo olhar num corpo tomado pelo câncer, and you will feel what I feel. E vocês vão sentir aquilo que eu sinto. And you will ask for power to heal, and I will give it to you. E vocês vão pedir por poder para curar, e eu vou dar esse poder para vocês. He said, when you look at those that do not know me. E quando você olhar para o pessoal que não me conhece. He said, you will feel what I feel, and I will give you authority to preach about me. Ele diz, vocês vão sentir aquilo que eu sinto e eu vou dar a vocês autoridade para pregar a eles a meu respeito. Verse 8. By this my Father is glorified that you bear much fruit. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. So you will be my disciple. E assim serão meus discípulos. He says, by us living together, we are going to produce fruit. Ele disse, se nós vivermos juntos, nós vamos produzir muitos frutos. Through a life of communing prayer, it will produce eternal fruit that will glorify the Father. Por meio da sua e da minha intimidade em oração, nós vamos produzir frutos que glorificarão ao Pai. I used to live in the former Yugoslavia. Eu morei um tempo na antiga Iugoslávia. I was there during and right after the war. Eu estive lá, eu morei lá durante e logo depois da guerra. I heard many horrible stories. Eu ouvi um monte de histórias de horror. A young man took my finger and stuck it in a hole where a sniper had shot him in the leg. um jovem pegou o meu dedo e colocou o meu dedo num buraco aberto na perna dele, causado por um tiro de um atirador de elite que o alvejou. I did not have grace on my life to preach the gospel where his eyes would be open to Jesus. I'm sorry. I did not have authority on my life to preach the gospel where his eyes would be open. Eu não tinha autoridade, não tinha graça naquele momento para poder pregar o evangelho àquele jovem para que os seus olhos fossem abertos para Jesus. I left Yugoslavia with a longing in my heart for fruit that would glorify the Father. Eu deixei a Iugoslávia com um desejo ardente no meu coração por frutos que permaneceriam e glorificariam ao Pai. Jesus said, if we abide together, fruit will come. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, os frutos virão. Now, verse 9. Agora, preste atenção, verso 9. To me, this is one of the most profound verses in the entire scriptures. Para mim, esse é um dos versos mais profundos de toda a Bíblia. And this is the power to a life of prayer. E aí está o segredo do poder para uma vida de oração. So now remember the context of this verse. Então, por favor, lembre-se do contexto desse verso. There are young men who Jesus is speaking to. Aqueles jovens para quem Jesus está falando. He's told them, you are going to leave me tonight. Ele está dizendo a eles, olha, vocês vão me abandonar essa noite. So he's prophesied over them, tonight you will desert me. Ele está profetizando sobre eles, olha, hoje à noite vocês vão me deserdar. No, we will lay down our life for you. Não, de jeito nenhum, Senhor, a gente vai dar nossa vida pelo Senhor. Jesus says, no, before the morning comes, you're going to deny me. E Jesus diz, não, antes da manhã chegar, vocês vão me negar. Now listen to what he says. Mas olha, ouve o que ele diz. He says to them, as the Father loves me. Ele diz assim, como o Pai me amou. Think about that relationship. Por favor, pense a respeito desse relacionamento. God the Father to God the Son. Deus, o relacionamento entre Deus o Pai e Deus o Filho. There's no other deeper, richer relationship in the universe. Não existe um relacionamento mais rico e mais profundo em todo o universo. As God the Father looks at his son. Quando Deus o Pai olha para o seu filho. So the son turns and focuses on his disciples. Da mesma maneira como o pai olha o filho se volta e olha para os seus discípulos. The same love that the father has for me, o mesmo amor que o pai tem por mim, I now focus it on you. Eu agora canalizo para vocês. These young men are hearing the words of God the son. Esses jovens estão ouvindo as palavras do Deus Filho. He goes, I love you. Ele diz, eu amo vocês. But it is a divine love. Mas perceba, é um amor divino. That the way the Father loves me, I am setting my affections upon you. Porque do jeito que o Pai me ama, eu estou depositando a minha afeição sobre vocês. If you keep my commandments and you abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abided in his love. Verso 10. Se vocês obedecerem. Sorry. As the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. He says to the disciples, live with the power of my affections on your heart. Ele está dizendo para os discípulos, vivam com o poder do meu amor nos corações de vocês. He goes, let the living revelation of my desire rest upon your emotions. Ele diz, permitam que a realidade do meu amor, do poder do meu amor, dominem sobre as emoções de vocês. He said, let my affections go to the deep places of your heart. Ele diz, por favor, permitam que a minha afeição por vocês alcance os cantos mais escondidos da sua alma. And let my love be the foundation of your life of prayer. E que o meu amor seja a fundação, o alicerce da sua vida de oração. Now listen, that night they all left Jesus. Perceba, Nessa noite, todos aqueles caras abandonaram Jesus. But do you know how they all died? Mas você sabe como foi que cada um deles morreu? Let's not count Judas. Só não conta o Judas, falou? All of them but one died a martyr's death. Daquela mesa, todos, menos um, morreu uma vida de, morreu uma morte de martírio, foi martirizado. One of them said, "You will not crucify me like my Lord, you will crucify me upside down." Um deles, nas portas do martírio, disse: "Eu não vou ser morto ou crucificado como o meu Senhor, como vocês querem fazer. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo." What was the power that transformed their lives? Qual foi o poder que transformou a vida desses homens? What was the power that got Peter up after denying Jesus to preach the gospel for the first time? Que poder é esse que pegou Pedro depois de ter negado vergonhosamente a Cristo e o colocou de pé diante de uma multidão pregando o evangelho em Pentecostes? It was the revelation of divine love. Foi o poder da revelação do amor de Deus. These young men had power encounters with the heart of Jesus. Esses homens jovens tiveram encontros de poder com o próprio coração do Cristo. Oh, he loves me. Uau, ele me ama. Oh, I love him. Eu o amo. The power of divine love upon the human heart. O poder do coração e do amor divino sobre o coração humano. You will never have a life of prayer if it's a religious burden. Você nunca vai conseguir manter uma vida de oração se oração for um fardo religioso. I can beat you over the head, I can pay you money, you will not have a lifelong journey of prayer without divine love. Eu posso te bater na cabeça, eu posso te pagar muito dinheiro para você orar, mas nada vai te fazer manter uma vida de oração se você não tiver um encontro, uma revelação com o amor divino. We will be his house of prayer. Nós seremos a sua casa de oração. Do you know why? Sabe por quê? Because he loves us. Porque ele nos ama. And the power of divine love touching the human heart. E esse é o poder divino tocando. O amor divino tocando o coração humano. Fascination with a beautiful God. O que acontece é a fascinação por um Deus lindo. Being the motivation. Sendo ele mesmo a motivação. Being the power to cause me to enter into a life of prayer. Sendo esse amor a motivação, a razão pela qual eu me esforço por manter uma vida de oração. Isaiah chapter 56 verse 7, it's the first time the phrase house of prayer. Em Isaías 56, 7, pela primeira vez, nós vemos essa expressão, casa de oração. And Isaiah says, I'm going to bring you to my holy mountain. E em Isaías, Deus está dizendo, eu os trarei de volta para serem, ou para habitarem na minha montanha, no meu monte santo. And then he says this, e aí ele diz o seguinte, I'm going to give you joy in the house of prayer. Eu vos darei alegria na casa de oração. Do you know what that means? Sabe o que isso quer dizer? That your paradigm of prayer is going to shift, is going to change. Que o seu paradigma de oração vai ser mudado. To where I like to pray. Vai partir daquilo que eu gostaria de orar. I'm talking with the Genesis 1 God. Peraí, eu tô falando com o Deus de Gênesis capítulo 1. And he loves me. E ele me ama. And I want to sit and I want to experience the delight of God over my heart. E eu quero me sentar, eu quero experimentar os efeitos do amor de Deus sobre o meu próprio coração. Oh Jesus, you love me. Oh Jesus, o Senhor me ama. Yes, I love you. Sim, eu te amo, Senhor. And I sit in the place of prayer and express my devotion over this man Jesus. E eu te busco no local de oração para expressar a minha devoção a esse homem Jesus. I'm not saying every prayer meeting for me is amazing. Eu não tô dizendo para você que toda reunião de oração para mim é maravilhosa. I've been in many boring prayer meetings. Eu já estive em um monte de reunião de oração chata pra caramba. But I've also been in many prayer meetings where I've connected with God. Mas eu já estive em um monte de reuniões de oração nas quais o meu coração se conectou com Deus. Where I like to pray. E aí eu gosto de orar. If you would have said to me when I was 25, Dwayne, you're going to enjoy prayer. Se você tivesse me dito quando eu tinha 25 anos, Dwayne, você vai amar orar. I would have said, really? Eu diria, sério? Because that was not my experience. Porque não, essa não era a minha experiência. Most of the people that I knew that prayed had gray hair. A maioria das pessoas que eu conhecia que gostava de oração tinha cabelo branco. Do you want to know something? Quer saber de uma coisa? I'm 43. Eu tenho 43 anos de idade. And I like to pray. E eu adoro orar. My favorite thing is to sit with my Bible. A coisa que eu mais gosto de fazer é sentar na companhia da minha Bíblia. Have some music in the background. Ter música no fundo. And read my Bible. E ler a Bíblia. Truly, it's like a really good churrascaria. De verdade, para mim é uma ótima churrascaria. Because it feeds my spirit. Porque alimenta o meu espírito. And I enjoy talking to God. Eu adoro falar com Deus. He talks to me. Ele fala comigo. Through His Word. Através da palavra dele. Through His Spirit. Através do Espírito dele. And I talk back to Him. E eu falo de volta com ele. Oh God. Oh Deus. That which John saw, I want to see your throne. Aquilo que João viu, eu também quero ver o teu trono. That which the angels look upon, I want to see. Aquilo que os anjos vêm, eu também quero ver. Day and night, there's worship around your throne. Dia e noite tem adoração ao redor do teu trono. What sustains that worship? O que que sustenta essa adoração? That which the four living creatures look upon, I want to see it. Aquilo que as quatro criaturas, os quatro seres viventes veem, eu também quero ver. And then I read the word. Daí eu leio a palavra. I read Revelation chapter 1. Eu leio Apocalipse capítulo 1. There's amazing descriptions of Jesus in Revelation chapter 1. Existem descrições maravilhosas de Jesus em Apocalipse capítulo 1. Revelation 1 verse 14. Apocalipse capítulo 1 verso 14. You know what John said about the eyes of Jesus? Sabe o que que João fala a respeito dos olhos de Jesus? His eyes are like a flame of fire. Seus olhos são como chamas de fogo. I want to see those eyes. Ah, eu quero ver esses olhos. I want to understand the power of his affections that comes through his eyes. Eu quero entender, perceber o poder de amor que flui por aqueles olhos. His hair, it's white like wool. O cabelo dele é branco como a lã. I want to see, I want to behold, I want to study this God. Eu quero ver, eu quero contemplar, eu quero estudar esse Deus. And in the place of prayer, my heart grows. E naquele local, no lugar de oração, no secreto, meu coração cresce. In the place of prayer, my descriptions of God mature. No secreto, as minhas concepções a respeito de Deus amadurecem. Joy in the house of prayer. Há alegria no lugar secreto. Malachi chapter 1 verse 11. Volta então para o capítulo 1, verso 11. Malachi is a pro... What? Malaquias. Desculpa. Malaquias, capítulo 1, verso 11. Malachi 1 through 10, verse 1 through 10, he is confronting the leaders of Israel. Em Malaquias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, Deus, através do profeta, está confrontando os líderes de Israel. They have moral compromise in their hearts. Eles têm barganhas morais nos seus corações. Yet they're worshiping the Lord. Ainda assim, eles dizem estar adorando o Senhor. And he confronts them. Mas aí o profeta os confronta. And in verse 10, he says, "Shut the temple down." No verso 10, Deus diz, "Fechem o templo." He says, "You're making me angry." Ele diz, vocês estão me deixando com raiva. And then verse 11, mas no verso 11, he says, Ele diz: From the rising of the sun even to its going down. Desde o nascer do sol até o entardecer. My name shall be made great amongst the Gentiles. O meu nome deve ser engrandecido entre os gentios. He says, Israel, I have a bigger plan. Ele diz: Sabe, Israel, eu tenho um plano muito maior. The Gentiles are going to know about me. Os gentios vão saber a meu respeito. My name will be made great amongst the nations of the earth. O meu nome será engrandecido nas nações da terra. And then he says this. Daí ele diz o seguinte: In every place, incense shall arise. Em todos os lugares, incenso há de subir. He says, today the worship movement, it is in it's in moral compromise. Ele está dizendo, hoje, agora, o movimento de louvor está moralmente falido. But there's coming a day where it will be in every place. Mas haverá um dia, chegará um dia que essa adoração estará em todos os lugares. And he says, from where the sun rises. Ele diz que daquele ponto no qual o sol nasce. That's New Zealand. Isso aí é, no nosso caso, na Nova Zelândia. They are going to worship me. Eles vão adorar-me ali também. And as the sun moves around the earth. E à medida em que o sol avança por sobre a terra. That means Indonesia. Isso quer dizer um pouquinho mais para cá, a Indonésia. That means China. A China. That means India. A Índia. That means Nigeria. A Nigéria. That means Finland. A Finlândia. That means America. Os Estados Unidos. Bogotá, Colômbia. Bogotá na Colômbia. And Belo Horizonte, Brasil. E Belo Horizonte no Brasil. There is going to be incense that will arise. Haverá incenso subindo ao Senhor. And then he says this. E aí ele diz o seguinte. It will be a pure offering. E será uma oferta pura. I love that. Eu amo isso. It will be people who know God. Vai ser feita por gente que conhece a Deus. And it will be worship that is true because of the knowledge of God. Será adoração verdadeira por causa do conhecimento de Deus. In every place. Em todos os lugares. Worship is going to come forth. Adoração há de subir. And it will be because the church has encountered the God of divine love. E isso será pelo fato de que a igreja encontrou o Deus de amor, o amor divino. It is because the church has encountered the glory and the splendor of our God. É porque a igreja haverá de encontrar a glória e o esplendor do nosso Deus. So that heart that was flowing that King David had. De modo que aquele coração fluente que fluía em adoração que Davi tinha. Spontaneous love coming out. Amor espontâneo que surgia, que saía. Free to flow in worship. Um coração que era livre para fluir em adoração. That will be the heart of the praying church. Esse vai ser o coração da igreja que ora. A heart that is spontaneously flowing in love and worship of our God. Um coração que está sempre fluindo espontaneamente em amor e em adoração ao nosso Deus. I believe there is a calling over the Church of Brazil. Eu creio que a igreja brasileira tem um chamado divino. I believe that the Lord has anointed you with worship. Eu acredito mesmo que o Senhor ungiu vocês, igreja brasileira, com a adoração. I will have traveled over 100,000 miles from July until August this year. Entre julho do ano passado e agosto desse ano, eu terei viajado 160 mil quilômetros. I've been in Asia. Eu estive na Ásia. I've been in Europe. Eu estive na Europa. I've been in North America this year. Eu estive também na América do Norte só esse ano. I want to tell you something. Eu quero te dizer uma coisa. There is a unique grace that the Lord has given to the Brazilian church. Existe uma graça ímpar, singular, que Deus confiou à igreja brasileira. And I want to call you forth. E eu quero chamar vocês. Embrace the anointing the Lord has given you. Eu quero que vocês abracem a unção que Deus derramou sobre vocês. That grace to encounter God in worship. Essa graça que Deus lhes deu de encontrar Deus no meio da adoração. And arise as a praying, worshiping church in the nation. Isso vai se levantar como uma igreja adoradora e intercessória nas nações. Allow the descriptions of God to be written on your heart. Permitam que as descrições divinas, os atributos de Deus, sejam revelados e inscritos nos corações de vocês. The prophetic spirit that is around the throne room. Que o espírito profético que está ao redor do trono de Deus. Ask it to fall on you. Peça que esse espírito profético caia sobre vocês. That spirit of revelation that reveals God to the angels. Esse espírito de revelação que revela Deus aos anjos. Ask it to come to you. Peça que esse espírito desça sobre você. And allow worship to come forth. E que permita, faça com que esse espírito faça com que o louvor brote no seu coração. And then encounter God in the place of worship and prayer. E, por favor, encontre a Deus no lugar secreto, no lugar de adoração, no lugar de oração. And become the praying church. Torne-se, igreja brasileira, a igreja de oração. Amen. Amen. Let's stand up. Vamos ficar de pé. I'm just going to pray for you tonight. Eu vou orar por vocês essa noite. A very, very simple prayer. Uma oração muito simples. But it's a prayer from the Bible. Mas é uma oração vinda da Bíblia. And it's Ephesians chapter 1. Está em Efésios capítulo 1. Paul prayed this prayer for the church at Ephesus. Paulo ora esta oração pela igreja de Éfeso. Ephesians 1 verse 16. Efésios 1 verso 16. And Paul, he said, Father of glory. Paulo diz, Pai de glória, que o Pai da glória. I ask that you give the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Lhes dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. He said, I want you to open the eyes of their hearts. Senhor, eu quero que o Senhor abra os olhos dos seus corações. Paul was asking that the spirit of revelation would be given, that they would see God. Paulo estava pedindo a Deus que o espírito de revelação lhes fosse concedido para que eles pudessem ver Deus. The spirit would be given that he would open up their eyes to see the knowledge of God. O espírito lhes seria dado para que eles pudessem ver, conhecer o conhecimento de Deus. Paul was praying that the church at Ephesus would be set on fire in their inner man. Paulo está orando para que a igreja em Éfeso seja contaminada por fogo no seu coração. And the way he did it was, Father, reveal the Son to the church. E a maneira pela qual Paulo queria que isso acontecesse, ele orou pedindo, Pai, revela o Filho à igreja. So, Father, I ask you to look in this room right now. Então, Pai, eu te peço, olha nesse salão nessa noite. I thank you that the Spirit is here. Te agradeço porque o teu espírito está aqui. And I'm asking you now, release the spirit of revelation in this room. Eu estou te pedindo agora, Senhor, libera o espírito de revelação nesse salão. Reveal the splendor of Jesus. Revela, Senhor, o esplendor do Cristo. You see the hunger in their hearts tonight. Senhor, tu vês a fome no coração de cada um deles hoje à noite. You see the reach in their hearts. O Senhor vê, Senhor, o desejo do coração deles. I'm asking you, give them revelation of the glory of Jesus. Eu te peço, Senhor, dê a eles revelação da glória de Jesus. Open up the eyes of their hearts. Abre, Senhor, os olhos dos seus corações. Tonight, right now, open up the eyes of their hearts and let them behold Jesus. Hoje à noite, Senhor, agora, abre os olhos dos seus corações para que eles possam contemplar Jesus. The testimony of Jesus, the prophetic spirit. Que o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, release it in this room on their hearts. Por favor, libera o Senhor nesse lugar, nos seus corações. Oh, the splendor of Jesus. Ah, que o esplendor de Jesus. The power. power of those eyes, let them experience them. Que o poder daqueles olhos, Senhor, seja experimentado por todos aqui nessa noite. Jesus, you love us. Jesus, tu nos amas. Yes, we love you, my Lord. Sim, Senhor, nós te amamos. Now awaken us. Sim, Senhor, por favor, desperta-nos. Let us see the beauty of this man. Permita que vejamos a beleza deste homem. I'm asking you now, the power of revelation come upon their hearts. Eu te peço, Senhor, que o poder da revelação desça sobre os seus corações. Tonight, open their understanding. Hoje à noite, abre o entendimento. Tonight, reveal the glorious man, Christ Jesus. Hoje à noite, Senhor, revela esse homem glorioso, Jesus. That which the disciples knew, let us understand. Aquilo que os discípulos compreenderam, Senhor, que nós compreendamos essa noite. Invite us into the place of prayer. Traz-nos, Senhor, de volta para o lugar secreto. Power encounter in our inner man. Nós queremos, Senhor, encontros poderosos e pessoais contigo. Come to us now. Vem, Senhor. Yes, let our heart grow tonight. Que os nossos corações sejam quebrantados nessa noite, ó Senhor. Let our understanding of you expand in the splendor of God. Que a nossa compreensão, o nosso conhecimento, Senhor, do Senhor se expanda e como nós conheçamos o teu esplendor. I want you now just to talk to the Lord. Eu quero que você agora fale com o Senhor. Express the desire of your heart. Expresse agora o desejo do teu coração. Tell God what is alive in you. Diz a Deus o que está vivo dentro de você. If you seek him, he will show himself to you. Ah, se você o buscar, ele há de se revelar a você. So Father, I'm asking you now, come and show them the Son. Pai, eu te peço, por favor, vem, mostra-te a nós. Yes. Father, I ask you tonight. Pai, eu te peço nessa noite. In prayer, in intercession tonight. Em oração e intercessão essa noite. Bring forth your house of prayer in Brazil. Senhor, suscita a tua casa de oração aqui no Brasil. Father, I'm asking you tonight. Plant a seed in the ground. Senhor, eu te peço essa noite. Lança uma semente no solo. And bring forth your church in this nation that knows you in prayer. E suscita nessa nação uma igreja que te conheça em oração. A revival of a praying church in this nation. Um avivamento de uma oração, uma igreja que ora nessa nação. Father, raise up singers. Senhor, suscita cantores. Raise up musicians. Suscita músicos. Who will minister to you in night and day prayer. Homens e mulheres que vão te ministrar sobre ti dia e noite em oração. Day and night worship. Adoração dia e noite. Bring it forth in Brazil. Suscita isso no Brasil. I'm asking the fire of prayer awaken it in Brazil. Eu te peço que o fogo da oração seja derramado sobre o Brasil. Bring forth a praying church in this nation. Levanta uma igreja de oração nessa nação. Let the fire of revival prayer be awakened in this church, Lord. Senhor, que o fogo da oração do avivamento seja acendido nessa igreja. In Belo Horizonte, awaken them in prayer. Em Belo Horizonte, levanta a tua igreja em oração. Let these mountains know the glory of God because singers are on them. Que estes montes conheçam a glória de Deus por haver cantores sobre eles. Father, move by your spirit now. Pai, move pelo teu espírito agora. I'm asking you an awakening of worship. Eu te peço, Senhor, um despertar, um avivamento na adoração. Singers filling prayer rooms across this city. Que cantores, Senhor, encham os céus dessa cidade. Hear this simple prayer tonight. Ouve essa simples oração hoje, Senhor. And bring forth the worshiping praying church. E rompe, Senhor, traz à tona uma igreja que ora e que te adora. Plant it in the hearts of this congregation. Planta isso nos corações dessa congregação, Senhor. I'm asking you an invitation to prayer. Eu te peço, Senhor, demonstra, Senhor, faz pública um convite à oração. Father, I'm asking you power in the place of prayer. Eu te peço, Senhor, poder no lugar secreto. Release a fiery invitation. invitation to this congregation. Libera, Senhor, convite à intimidade nessa congregação. The grace to live secretly before the Father. A graça de poder viver no secreto com o Senhor. Father, I'm asking you, encounter them in the secret place. Senhor, por favor, eu te peço, chama-os para o lugar secreto. Young and old in this congregation. Jovens e velhos nessa congregação. Bring forth a praying church. Traga, Senhor, à tona uma igreja que ora. Bring forth a church that knows you in the secret place. Uma igreja que te conhece do lugar secreto, Senhor. Yes, we worship you, our God. Sim, Senhor, te adoramos, ó Deus.